olha que beleza. Imagina, uma pessoa sai de férias em outubro, veja bem, aí ela volta em março do ano seguinte. O que vocês têm a dizer sobre uma pessoa que tinha uma férias assim? Caralho, tava eu bem Eu quero acumulado. Empreender esse. Pois é. Ou então estava bem acumulado, hein? Eu tava bem acumulado? Acumulado o quê? Alguns anos sem tomar férias, hein? É, exatamente. E essa pessoa somos nós. Mas você achou um emprego novo? Que da hora. Essa pessoa somos nós. Nosso último programa foi em começo de novembro. Só tá voltando agora. No carnaval a gente lançou um programa que falava sobre trailers. Teve milhares de acontecimentos sobre filmes ruins, né? A maioria e foi presa. Ele era do ano passado, o programa de verdade de 2016 é esse, pra você que está ouvindo a gente. Feliz 2016, galera! Feliz 2016. Acabou o carnaval, começou o ano, olha que beleza. Ah, começou não ainda não, nada. Tá tendo manifestação não nessa merda. É, não mudou porra nenhuma. Mas aí aconteceu bastante coisa, né? Porque aqui naquele programa a gente falava de trailers, aí teve Oscar nesse meio tempo, olha que coisa. Leonardo DiCaprio ganhou, né? Leonardo DiCaprio ganhou. Alguns filmes da gente já deve ter saído até o filme. Só porque ele tem cara de nojentinho, o pessoal não vai com a cara dele, não. Isso daí não influencia. Primeiro. O cara é foda. Não, tipo, que nem o papel que eu achei que ele merecia ganhar o Oscar é que ele fez lá do Gilbert Grape, que ele fez papel de retardado mental. O cara fez direitinho, nem parece que tava interpretando. Então, mas nesse aí, acho que ele até chegou a concorrer, mas mais uma vez bato na trave! É, agora nesse daí ele fez um papel bom, sim. Eu assisti o filme e gostei do filme. Não, pega o filme do Titanic, por exemplo. Compara todos os atores, ele é o melhor ator lá do meio. Praticamente ele é Kate, né? Então. Lady Kate. Só aparece eles, né? É. Tem vários personagens, mas são os personagens principais. Aí o Sylvester Stallone não ganhou o Oscar, todos tristes. É, essa foi tristeza, hein? Você foi tristeza. Então, aí nesse caso é o contrário, é que o cara tem aquele carisma bonachão, sei lá. E no Brasil não vai ganhar mais Oscar porque ele falou que quando ele voltasse daqui ele ganhava um macaco também e podia explodir tudo, né? O Sylvester Stallone não daria o troféu à imprensa. Então, pro ele não vai pro ganhar Sylvester troféu Stallone. Mais imprensa por causa do comentário. Nem o troféu, como é que é, a Miss Simpatia também não vai ganhar. A gente no último programa reclamou muito de trailer, lembra? Tinha acabado de sair o trailer do Warcraft. Então já dá pra. Ó, tá bem datado o programa e o Warcraft tá quase estreando. Mentira, vai estrear em dezembro. Nossa. Até lá, de repente, a gente grava mais um ou dois episódios. Pode ser que ele nem esteja mais vivo lá. Mas sei lá, acabou o projeto. Naquela época lá, nós estávamos cogitando também se o Homem-Aranha sair no como fala? Nos Vingadores. Vocês iam mostrar em algum trailer? Então, falando apareceu. Em trailer, lembra que eu falei que os Vingadores eram uma merda, que eles mostravam o filme inteiro no trailer? É. De novo, os caras fazendo a mesma coisa. É, agora mostraram o Homem-Aranha. Capitão agora você América. Já sabe toda a história, todas as cenas já são fantásticas. Agora ver o que eles vão colocar no filme. É melhor ler o gibi. É. Outra galera que também tá sentando o sarrafada vai estrear a semana, esse mês ainda, né? Acho que semana que vem. Superman contra o Batman. Ou Batman versus Superman. Então, esse daí até que eles estão maneirando, né? Tô parou maneirando nada, já deu pra entender a história inteira. Não, sim, mas parou, né? De sair, né? A história é que o Batman e o Superman vão duelar? É. Aí vão brigar entre si. Aí aparece uma mulher no meio pra acabar com a guerra? Não. Na verdade aparece o Apocalipse no meio pra acabar com a guerra. Apocalipse não, Doomsday. Doomsday. O Lex Luthor ressuscita o Doomsday. Ressuscita não, transforma, sei lá. O carinha que morreu lá no primeiro filme virou o Doomsday, que é o Apocalipse da DC, né? Uhum. Aí eles têm que se unir como a Liga da Justiça. Olha que bonito, um ótimo pretexto. Pra parar a briga. Tá tudo no trailer, viu? É, mas aí quem ganha, o Hulk ou o Wolverine? Aí quem ganha é o público. O público que ganha. Quem ganha é o público. Ou não, ou não, né? Vamos ver se não vai ser a meta do ano, né? Essa disputa quem ganha é o público. É, eu sei lá. Eu tô porque... Mas eles não são super-heróis, por que eles vão lutar entre eles? Divergência de opinião. A gente não sai no tapa, às vezes. Divergência de opinião? Não. Bom, tipo, isso daí parece aquelas coisas de... Pessoa que é egocêntrica, quer ver o seu herói preferido. Mas mostrar. É bem assim mesmo. É aquela guerra de DC Marvel, é quase não, igual. Falar, tipo, é alter ego, você não tem capacidade de sair na mão com uma pessoa verbalmente, então você tem que usar um argumento, tipo, time de futebol, herói, religião, alguma coisa do gênero, assim. Mas pra é falar que assim, é melhor do que o outro. É igual a guerrinha, Marvel e DC. Não, eu gosto então. Da DC, você gosta da Marvel, não, mas se for ver, tipo... Agora, mudando um pouco, eu acho que um filme que... quando eu era pequeno eu adorava o desenho, que era Mogli. Parece que vai ser um filme legal. O Mogli live action? É. Ah, então, a tendência da Disney é fazer tudo live action agora. Até parece que vai ser um filme bom, né? Isso aí. Será? Vai é um carinha um cara Super bem legal. Cabeludo lá. É, o da Disney, eu vi o Doug live action, né? Nossa. Sério? Sério? Piadoca, trailer? Tem Bizarro. Link disso? Tem, eu vou passar pra você. Beleza. A gente vai postar embaixo, então. Essa bagaça. Ah, a Disney, o pessoal reclama da Disney, mas a Disney tá dominando o mundo, tá fazendo uma meiose, não sei é, lá. É, tudo que é franquia, eles ele pegam... Ele tá comprando todas as franquias. A Pixar é dele? Pizza de quem? Pizza. Pixar? Não sei, vamos ver. Pixar Disney, aqui ó, Google. Eu acho que sim. Parece que sim. Pixar, olha lá, Pixar. Não, a Disney tá comprando tudo. Disney. Vamos ver. Você não vai poder reclamar. Se eu reclamar, você vai não perder assiste, o símbolo da Disney. Disney Pixar. Olha lá. É, sim, é da Disney. Também já. Disney comprou também. É que. Queira ou não, os desenhos da Disney. Mas e essa história do Star Wars? Qual? A Lucas é da Disney também? Também, comprado por uma bala. Não comprou? Caminhão de dinheiro. Só os direitos do filme. Comprou a Lucasfilmes inteira. Lucasfilmes. Tipo, se o outro quiser fazer alguma coisa, tem que trabalhar pra eles. Sim. Você continua trabalhando na LucasArts, mas quem tá te pagando é o Walt Disney. É o Walt Disney. Ah, eles vão fazer a mesma coisa que o universo de heróis aí na Marvel. Eles vão pegar e lançar um Star Wars por ano. Não tinha nenhum Star Wars nunca, tipo, 30 anos sem Star Wars. Teve aquela porcaria que o George Lucas fez lá. Aí eles vão lançar um por ano até você se encher o saco e não querer mais saber. Com o filme como de herói... destruir uma franquia, né? Tipo... É, não é que destrói. Os filmes são bons, mas sabe quando você fica muito falando no assunto satura? Aham. Por exemplo, depois do Rock 38, eu cansei de assistir. Eu também. É que nem Velozes e Furiosos, né? O outro falou que vai até o 10. Você já não aguenta mais ver o 6? Acho que tá no 7, não é? Já tá no 7, mas o 6 você já não aguenta mais, né? Sei lá, vê o primeiro e... Você começa a assistir pra completar, pra falar que assistiu tudo. Não, é porque assim, você vê o primeiro e você fala, nossa, muito louco, os carros tonados, é o sonho da minha vida. Aí você assistiu o 3, cadê os carros? Cadê a corrida? Ué, não era Velozes e Furiosos? Aí você assistiu o 4, nossa, isso aqui parece Mercenários. Aí o 5 fala, nossa, Mercenários 2 tem 20 caras. É, ele vai uma franquia que vai fazendo mudança. Pelo menos eles mudam alguma coisa, né? Não, mas... Velozes e Furiosos, vamos andar de carro, cadê os carros? É, no caso do Star Wars, ele tem toda a tendência a seguir a questão, essa coisa da Disney. Vão lançar um filme de Star Wars, por ano. Whatever, por ano, ou da franquia, ou spin-off. Tomara pra que você ficar com o Star Wars. A série animada, né? A série animada. Tem a série animada Disney também. Como sempre, porque... Claro. Ah, jogos. Mickey com skin do Star Wars. Será que eles vão aparecer no Battlefront, né? Será que eles vão botar o Star Wars naquele jogo lá da Kingdom Heart? Pode não, crer, porque é uma franquia muito grande pra entrar numa. Vai sair agora, né? O Kingdom Heart novo, sim. Teve na E3. Hoje. Mas eu não duvido, não. Se for pros videogames novos, pode ter atualização, né? Tem tempo pra caramba. Pelo menos a skin pode sair. É, como sempre, falando em videogame novo, a gente tá perto já de ver os óculos VR, né? Então, será que a gente tá perto? Porque as notícias que a gente tem são nada animadoras. Não, é que assim, o VR, pelo que eu vi, ele tem pra cada bolso. Tem o do Google, que você baixa o programinha e faz no seu lá, faça você mesmo. Aí as outras empresas estão lançando lá por $650, véi. Ah, se você for ver outro videogame, né? É. Não, e assim, eles são pra computador. Você vai comprar por $650, vai ter que montar uma máquina... De mais não sei quantos dólares pra poder rodar aquilo lá. Eu tô falando da última notícia da PSN lá, que prometeu o VR do PlayStation pra 2016. Ah, sim, ele vai sair em 2016. Provavelmente com aquele No Man's Sky lá, que é o jogo que não leva nada a lugar nenhum. Ah, que demora 4 bilhões de anos pra salvar? É, não tem final. Não um tem jogo final. De exploração. É um jogo de exploração. É um jogo que eu vou ter. A tendência é lançar junto, né? Só que aquela coisa, se a Sony não lançar barato, não sei o que vai acontecer. Eu tô com a sensação que o Oculus VR vai ser um epic fail, igual essa coisa do Kinect e o caralho aí. Tipo, foi legal, divertido, você chamou sua avó pra jogar lá. Coisa pra 2 meses e abraço. É, que não saiu jogos decentes pra ele, se for ver bem. Não, saiu bastante jogo. Mas você não pega um jogo de RPG que nem a propaganda quando era o coisa, lembra? Que a primeira propaganda, é coisa pra gordo sedentário. Que você ia lá, colocava o papel perto do negócio, o bonequinho pegava e falava com você. Foi tudo uma... Você tá estragando a moral do videogame, que é ficar parado, sedentário e gordo. Exatamente. Porque tem uns jogos legais, tem um de... acho que eu não lembro o nome, mas ele é de terror, que você usa o Kinect, é muito bom. Ah, tem vários jogos bons. Você fica cansado de verdade, você não vai querer mais jogar. É. Você tá jogando porque você faz muita coisa sem fazer nenhum esforço. Agora você tem que fazer muito esforço, aí você... tá indo contra, tá descaracterizando. Ah, eu vou esperar um pouco, porque eu ainda tenho vencido o seu. Vamos ver, mas pelo preço mas que você. Mas dá uma chance pras pessoal. É, uma chance a gente vai dar. Eles estão tentando fazer uma coisa tão cara pra você comprar e você fica falando mal. Ah, nem espera sair direito. E o foda é você entrar naquela espiral, né? O negócio é caro, não tem quem faz. Não, tem aquele negócio. Lembra que o computador era pra ser 10 vezes maior, 10 vezes mais caro, e só ia só os shakes do petróleo iam ter. Sim. Hoje você tem um celular que faz as coisas aqui. A mesma coisa que um computador. É, certa forma sim. Mas precisa ver. Quando fala videogame, tem muita história bizarra por trás disso. Quem tem bastante história bizarra por trás disso? É que o Chico Xavier já foi embora. Uhum. Senão ele podia fazer uma psicografia do Steve Jobs aí. Steve Jobson. O que ia acontecer? Falando em história bizarra, deixa eu fazer um merchan aqui, ó. Tem um canal novo. Que sei. Chama Crônicas de um Clone. Crônicas de um Clone. É. Deixa o link aqui embaixo e depois pede pro pessoal acessar. Beleza, quero ver quando tiver. Bom, vamos ver. É, mas você recomenda? Presta? É bom? É bom. Recomendo. Então tá bom. É, dizem que os caras que fazem são firmeza, né? Bom. Eu não conheço nenhum deles. Bom, vamos lá. Eu sou o Paulo Carvente. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Vanderlei. Eu sou o Clone e eu acho que é possível viver de purê de batata. E nós somos extremistas com moderação. Sucesso! Depois de bastante tempo sem gravar, voltamos aqui novamente neste velho e querido banco, porque podcast é nosso, né? E a praça é do infeliz que fez 80 anos. Ele tá velhinho. A gente vai hoje tratar de um assunto muito querido, principalmente pra mim. Vamos falar de joguinhos do Mega Drive, que bonitinho. Olha, estamos no retrô. Muito bem, super retrô. Super retrô. É legal voltar pro passado, que tem muita coisa que a gente ou não explorou direito, ou não falou direito, ou não foi explorar direito, ou a galerinha não sabia. Galerinha, né? A molecada de hoje em dia não sabia. O que me chama mais atenção no Mega Drive é que, assim, tinha disputa lá Mega Drive e Nintendo, né? Obviamente o Super Nintendo como hardware indiscutivelmente melhor. O melhor videogame era aquele que você tinha, né? Pro Clone, por exemplo, você não teve Mega Drive, né, Clone? O melhor era o Super Nintendo. Tinha Super Nintendo. Você tinha Master, né? E Sega eu tinha Master System. É, mas aí eu comparava o Master System. Mas era uma Super geração Nintendo, anterior, né? Geração anterior. Bem, bem gritante. Ele tinha Nintendo, não tinha Nintendinho, né? Não. É, pra mim, o Mega Drive era indiscutivelmente o melhor videogame de todos. Por quê? Porque era o videogame que eu tinha, né? Também tinha então, Mega Drive. Então você defende porque é o que você tem que ser melhor, né? O que o orçamento dá. É. Aí nessa briga tinha muita diferença, principalmente pela diferença da idade do console, o tempo do console e as empresas eram diferentes também. A Nintendo hoje a gente vê que ela é uma bosta. Não. Pessoal que é fã da Nintendo vai à loucura, né? Pichando a empresa de cima e embaixo. Mas assim, a Nintendo ela sempre teve um apelo mais infantil, né? Mais colorido. Mais família. É. Como eu tinha um Nintendo, deixa eu falar mal do Mega Drive. Tá, fala mal. Aquela coisa esquisita lá, você tinha que montar, você tinha que pôr o Mega Drive, um adaptador 32X, um Sega CD do lado, você ia montando um robô. Ele era o Megazord. Exatamente, foi inclusive que matou a Sega. Foi essa coisa de toda hora ficar lançando um super videogame novo pra você gastar seu rico dinheirinho. Um periférico. É, um novo periférico. Eles adoram. A Nintendo também curtia fazer uns periféricos, só que a Nintendo era menos, vamos dizer assim, esdrúxula, né? Ah, mas ela fez um monte de besteira também. Ela fez muito. puta besteira, mas ela... Você não é aquela bazuca que tem colocado aquelas pilhas gigantes dentro? Puta que pariu. Ah, vocês não lembram não do Virtual Boy, que você ficava 2 minutos vendo aquilo, tava tudo vermelho à vista. É, e você tem quanto? Umas meia dúzia de jogo. Virtual você Boy. Você compra uma bazuca cara pra caramba, um jogo que só dá pra jogar com aquilo lá. Isso. É que o negócio come pilha pra caramba. É, óculos VR vindo. Óculos VR vindo aí. Vai ser a nova bazuca, óculos VR. Tinha essa diferença da Nintendo, né? Nos periféricos? Não, nos periféricos, era mais família mesmo. Ele era mais colorido, o hardware era melhor, era mais desenvolvido. Placa de som, tinha som. Mega Drive era aquela coisa. Aquela placa do som. Coisa que eu pesquisei. Eu demorei muito tempo pra aceitar que o Mega Drive era inferior. A vantagem do Mega Drive é que ele era mais rápido o processador. É, exatamente, ele tinha um processador mais rápido que o Sonic. Não tinha o que processar. Hoje. É, então, ele era. Não, como ele tinha. Pichador aí. Menos coisa, ele tinha um. Processo as coisas, batidas assim, pra jogo assim. Ah, mas os jogos eram melhores, vai dizer que não, do Mega Drive. Não, não tem a franquia questão, era maior. É questão de assim, jogo. Antigamente eu bati o pé, depois que a gente... Não, não tô falando de melhor assim, de tecnológico. Você quer de falar coisa tipo, sobre... Melhor assim, tinha jogos, mais títulos, tipos legais do que... Ele tinha... A Nintendo, que nem você falou, tinha muito título infantil. O Mega Drive já tinha uns títulos mais um pouquinho adulto. Mais adulto. Não é que seja mais adulto, mais jovem, mas sei lá, né? Você diz título próprio, né? É, tipo que nem Moonwalker. Era Moonwalker e você ia jogar o que no outro? Rei Leão? Tipo, não é nem mesmo. Não é mesmo. Uma diferença, mas... entendeu? Assim, né? Era uma não, assim, mas eu entendi o que você quis dizer. Tinha uns, o Contra Hard Corps, que era um pouquinho mais, né? Aí ele era mais adulto do que o Contra. É, então, mas tipo, era uma diferença assim, mas não era uma diferença gritante, que nem falar, nossa, era um super jogo, não sei o quê. Eles tentaram com alguns jogos em tipo meio virtuais, né? Tem que falar do console. É, então. Que nem, tipo, se for analisar, eu prefiro sempre fazer análise neutra, certo? Sem levar em consideração. Que nem... Se você for ver a Nintendo, né, o Super Nintendo no caso, os jogos, as caixinhas eram de papelão. Você já sabe que pra arrumar um jogo original hoje em dia, você acha mais réplica. Dificilmente você acha um jogo original e você tem a caixinha. A caixinha geralmente ela tá danificada pelo tempo. O Mega Drive ele já tinha uma caixinha preta. De plástico. De plástico. Tipo, ela resiste o tempo. Você tem ela até hoje, se você... E você poderia repor ela, né? Porque não, então... vendia, né? Não, isso daí eu já não sei. Ele já tinha um cartucho, assim. Ele tinha um design melhor. O cartucho do Mega Drive é bem menor do que o de Super Nintendo, entendeu? Super Nintendo, o cartucho é grande, né? Assim, o fato do... Outras coisas, falando sobre designer, né? Do aparelho. Mega Drive ele era preto, certo? O que acontece com o Super Nintendo? Ele vai mudando a cor, ele vai ficando com aquela... Tipo, cor de fica amarelado. É, ele fica aquele amarelado feio, você não consegue manter. Ele em questão de conservação, assim, de coisa, o Mega Drive ele ganha direto. Aí tipo, negócio de fã. Não tô falando coisa de fã ou não. Foda-se fã, entendeu? Falando questões de, assim, do designer, entendeu? O Mega Drive ele tem um designer superior, sim, assim, em relação a isso daí, porque ele não... Ele, de certa forma, o Super Nintendo, as coisas dele começam a deteriorar, né? Os cartuchos, essas coisas, tem um processo de enfeiamento, né? É, eu gosto de chamar, tava até falando um pouco antes aqui, eu gosto de chamar a Nintendo de Apple dos videogames. Que, tipo, tudo que a Nintendo faz, eu sou ceguista, pronto. Eu assumo a bandeira de ceguista. Mas tudo que você pega na Nintendo é sensacional você ter na mão. Parece coisa de um brinquedo novo, igual um aparelho Apple. Você pode falar o que você quiser, que é menos, que é fraco, que é besta. Pagar isso, você tá pagando muito caro. Mas você ter um aparelho Apple na mão é uma outra história, cara. Só quem teve alguma coisa da Apple e da Nintendo na mão sabe o que eu tô falando. Exatamente. Faz muita diferença. Mas aí tem aquela questão que você falou, qualidade, aquele, né? Não necessariamente, no caso do NES, né? Em específico, né? O Super NES, em específico, ele tinha muito desse problema. E a gente volta naquele ponto lá do Mega Drive que eu tava passando, né? Muito mais adulto. O Mega Drive, ele se aliava muito de figuras do esporte, figuras da música, tinha o Michael Jackson... Tinha jogo do Ayrton Senna, não lembrar se eu tinha esse jogo. Falar coisa de jogo é muito relativo. Não, é tipo, a gente tá falando só alguns jogos, que se for comparar todos é verdade, eles são bem similares. O Super Nintendo tinha jogos adultos também, tipo, por exemplo, um Killer Instinct da vida. Tipo, eu sou bandeirista, eu jogava os dois, porque o Super Nintendo, a maior franquia que eu adoro até hoje, Final Fantasy, da onde que veio? Da Nintendo. Depois foi pra Sony. O Donkey Kong, indiscutível, muito superior a qualquer coisa do Mega Drive. Uh-huh. E outro jogo muito superior, aquele que vocês gostam, Time... Como é? Chrono Cross? Chrono Trigger. Chrono Trigger. Indiscutivelmente, então, no caso, assim, o super muito superior a qualquer coisa. Super Nintendo, ele tinha mais título de RPG. É, isso é verdade. Exatamente. Entendeu? Aí o Mega Drive tinha poucos, né? Mas tinha bons também, né? Não, tinha bons, mas eram menos, né? Você tinha menos opção. Uhum. Aí é aquela coisa que eu sempre falei, assim, ó, você vai atrás. Eu sempre fui atrás dos títulos, não do console. Uhum. Entendeu? Pra mim, console é que nem time de futebol. Os jogadores são os cartuchos. Uhum. O time lá, a bandeira, é o console. Se os jogadores vão embora, né? Console não significa nada. É, que foi o que aconteceu com o 64, né? Não, você vê 64, muitos títulos que eram da Nintendo, assim, foi tudo pra Sony. O que que aconteceu? Ninguém flopou, eles então, falam. Já aí aí até aquelas pessoas que ficaram fiéis, certo? Sim. Aí não, aí pode falar o que quiser. Aí, tipo, você vai lá no PlayStation, sai tudo aqueles títulos de luta. Você conhece. Uhum. Aí você vai catar lá 64, saiu aquele Mace de luta. Bobear, o pessoal nem sabe o que que é isso. Era Mace que chamava, né? Era Mace. Veio... Então, olha o jogo de luta. Eles fizeram um RPG ruim pra caramba. Se você ver os títulos, eles são até desconhecidos porque era ruim. Tipo, os que não era ruim era mediano, entendeu? Em relação com qualquer coisa do outro aparelho, ele era, em comparação, ele desaparecia, entendeu? É, e bem nessa coisa, cada empresa tinha um pouco de tendência de conduzir o seu mercado, vamos dizer assim. O Mega Drive, ele dá a entender, se fosse olhando assim, principalmente os títulos, ele era muito voltado pro jovem e adulto, já naquela época ali, nos anos 90. E o que me espanta na Mega Drive é que tinha muito título obscuro. Não obscuro de ninguém conhece. Tem coisa que ninguém conhece porque todo mundo no Brasil, grande maioria, tinha Nintendo, né? Que é entre nós. Mas obscuro de Soturno, bizarro. Fantasmagórico. Jogo do capeta, vamos falar o termo certo. Mega Drive tinha muito jogo do capeta, cara. Sim, tinha muito jogo que empresa pequena fazia e você olhava e falava, isso daqui não é pior que Mega Drive. Tinha uns jogos de RPG que você olhava e você falava, meu Deus. Então, inclusive quando o PlayStation ele pegou essas bizarrices também. Essas bizarrices de jogo do capeta, né? Queira ou não, aquele Sword of Vermilion. Silent Hill e essas coisas medonhas aí, foi tudo herança do Mega Drive. Lembra, o Eduardo lembra do Sword of Vermilion, né? Não, eu não diria tudo herança do Mega Drive, mas... Eu acho que eu era uma das únicas pessoas que gostava daquele jogo de Mega Drive. Todo mundo que eu ia falar, Sword of Vermilion, escapa credo, não tem gráfico, não faz nada. Mas eu adorava aquele jogo. E um desses temas bizarros, a gente vai explorar outros mais pra frente em outros podcasts. Um desses temas bizarros que a SEGA lançou e exclusivo foi o Splatterhouse. Conhece? Conhece o nome, não, com a sua pronúncia, né? Eu? Essa pronúncia maravilhosa. Splatterhouse. Ó, o jogo, naquela época, não tinha muita voz digitalizada, e quando tinha, você começava a falar High Phonos Grace. High Phonos Grace, porque, né? Tipo, a pronúncia era ruim mesmo. Você... a saída do som. Parecia aqueles pessoal que fala, coisa do metrô lá fala, né? É, o cara do metrô. O antigo. Ou não, aqui é o telefone, o Nextel. É, coisas assim. Mais ou menos assim. Falando sobre isso daí, né? Você falando do Splatterhouse. Se você for ver, é um jogo único, né? Não tinha nenhum jogo semelhante. Não tinha. Splatterhouse foi a coisa mais bizarra que eu já vi. Pra você que tá se perguntando, Splatterhouse, que porra é essa? O jogo do Freddy Krueger. Do Jason, caramba. Todo mundo falava que era o jogo do Jason. É, todo mundo achava que era o jogo do Jason. Sexta-feira 13. É, o jogo do Sexta-feira 13. Só que não tem nada a ver. Mais ou menos. A história não tem nada a ver. Quando vocês jogaram a primeira vez Splatterhouse? Pra começar... Era do jogo do Jason. Quando vocês jogaram a primeira vez o jogo do Jason? Primeira vez? Uhum. Primeira vez eu vi o em arcade. Né? Arcade, então, era o 1, né? Era o 1. Porque, assim, o Splatterhouse, o primeiro saiu pela SEGA. Eu não cheguei a jogar, eu simplesmente vi. Eu pensava que era exatamente o jogo do Jason. Sim. Uhum. Né? Aí depois tinha os títulos de Mega Drive, né? Que o 3 e o 2. É, eu cheguei a jogar o 3, isso em 95, eu acho. Eu vou puxar lá quando pra trás. Quando a gente alugava na Sky Games, extinta. Puxando lá pra trás, tinha um jogo que eu achava que era, mas não era. É aquele do Atari. O... Que tinha não, musiquinha. Halloween, é o Halloween. O Halloween, né? Eu achava, eu chamava aquilo lá de jogo do Sexta-feira 13. Mas é o Halloween, é outro jogo. É outro filme. O Splatterhouse foi o primeiro jogo que me chocou, assim, que eu vi. O primeiro que eu vi, você viu o do arcade, né? Da Namco. É. Splatterhouse é um jogo da Namco, né? Um jogo japonês. Japonês a gente já sabe que trata as coisas muito diferente. O que você viu foi do arcade, não tem o que falar, né? O gráfico fodástico, sensacional. O que, que é o Splatterhouse? É que a placa do arcade sempre foi superior dos aparelhos. É. Aí a SEGA tinha aquela coisa de trazer os jogos que você tinha no arcade pro console, né? Sim. Aí eles vieram com o Splatterhouse 2. A primeira vez que eu vi, então, não foi no 1, foi direto no 2. Esse que é bizarro, porque ele tem uma história contínua na saga. Sim, do ele é sequencial. Se você não jogou no arcade, você pega a história rolando e se fode aí, otário. Então, aí que você pensa que é sexta-feira 30, como é Jason, né? Porque você não viu os outros, então você tá vendo o cara de máscara e você fala, olha, é o Jason. É, e era outra época, né? Tipo, o jogo começava, foda-se. E terminava. Não entendeu a história, ele... Era o legal dos aparelhos antigos, era isso. Não, hoje em dia você é obrigado a ver uma história que você não quer ver. Às vezes você não tá muito interessado. É, geralmente você corta. Quase todo mundo cortava, né? Tipo eu jogando Last of Us? O pessoal cadê a filha do cara? Ué, o que aconteceu com pessoal, ela? O pessoal queria Nossa, meio você fez que... isso? Eu cortei, porque eu tava com pressa. Hoje em dia eles te obrigam a ver, né? Tipo, tem vezes que eu falo assim, né? Quando tá jogando esse jogo que eles obrigam você a assistir as cenas, fala assim, nós tivemos muito programa, muito trabalho pra programar isso, agora você vai ver, seu filho da puta. Entendeu? Bem não. Assim. É bem isso mesmo. Tipo, e o pior, né? Só dá pra olha o nosso trabalho de digitalização, né? não sei o que lá, o nosso desempenho, tá? Não tão interessado, quer jogar só. Jogo Mega Drive, Super Nintendo é assim, começa, tá o Sonic na tela, sai correndo. Tá o Super Mario, sai correndo. Acho que o mais bizarro era aquele X-Men e o Clone Wars, que você ligava aparelho tomando tiro já. Puta, então. Você já morre. Não, e o do Mega Drive lá, o 2 lá. Então é esse mesmo, você liga o aparelho e já toma um tiro. Você ficava dando reset pra escolher o personagem diferente. Exatamente, então. Depois que você passa a primeira tela que o jogo começa de verdade. Aí você vai tentar fazer isso no emulador, não dá certo. Sempre é o mesmo personagem. Sério? No emulador eu nunca reparei nesse detalhe. Bom, o Splatterhouse era um joguinho de luta de rua. Olha, hoje nós vamos usar só os termos corretos. É um jogo do Jason, um jogo de lutinha de rua. Luta de rua na calçada. Coisa do caralho, do capeta. Um jogo muito louco. Como é que eu conheço essa porra desse jogo? Uma vez um moleque me deu um FIFA 97. Eu queria jogar o FIFA 97 e a gente bateu um rolo em cartucho. Ele me deu um cartucho do FIFA 97. Lembra quando os moleques do caralho pegavam o cartucho e trocavam o chip dentro? Que bosta isso, hein? Eu lembro, eu ia testar na frente do moleque. Eu me ferrei algumas vezes com isso também. Várias vezes, aí eu bati o rolar, beleza, tranquilão. Botei lá, começou, mano, mas que bola é essa? O Jason começa a andar. Vai andando pra frente. Primeiro os bichos que eu dei um soco. Nossa, que porra é essa? O ser humano... Não, uma nojeira, o ser humano é fantástico. Ele tem uma coisa dentro dele. Lembra, a gente teve um programa que a gente tava falando do WhatsApp, né? Nossa, o dia inteiro recebendo gente faltando pedaço. Gente esmagada, gente partida. Veja, se fulano capotou o carro e não sei o que, e manda lá o vídeo de tudo que aconteceu. É uma coisa, sei lá, a gente tem um fetiche por isso, né? Não sei. Fale por você, porque eu devo ir. Não, mas todo mundo pode ver, tem um acidente na rua, todo mundo vai lá ver. Vai lá curiar. Internet é toda hora isso aí. Lembra do Coisas Estranhas da internet? Aquela comunidade do Extintor Cut? Como é que chamava aquele negócio que o pessoal alugava na locadora, que tinha um monte de cenas? Faces da Morte. É, comercializava isso, Deus me livre. Comercializava, Faces da Morte. Ainda tinha um narrador, tipo, unbelievable. Ficava falando, tipo, mulher andando na rua, caía a... Como é que chama? Marquise, né? Do prédio na cabeça da mulher. Matando tipo, o cara... Cortando os cachorrinhos. Não, mas era só coisa bizarra. E tem uma coisa erógena, tipo, pá, deu soco no primeiro bicho. Pff, aquele Nossa. Monte de beleca, tripa, sangue, mano. Tem alguma coisa diferente aqui que eu não vi em outro jogo, com exceção do Mortal Kombat. Já tinha Mortal Kombat, né? Tinha, mas tinha que pôr código, né? Isso aí era direto. Não, no Mega não precisava, né? Mas já tinha Mortal Kombat, mas Mortal Kombat era uma coisa meio caricata, né? Splatterhouse era nojento mesmo. E quando pegava você tinha os itens, né? Pegava um pedaço de pau no chão, pegava o bicho. Não, vinha, então, se você for analisar, a maioria dos jogos pegar arma sempre foi deixar seu personagem pior. É. Splatterhouse, às vezes, pegar arma ali não ajudava muito, mas você pegava. Sim. Porque pra ver o efeito, né, da arma. Exatamente. Já queria meter a madeira pra ver o cara na parede. É, não, é, foi um detalhe interessante. Muitos jogos você pega muito arma. Muito jogo você ignora as armas, entendeu? É porque o jogo fica pior pra jogar com a arma. Mas pra ter razão, você quer ver o que acontece. Nossa, quando você pega a primeira vez um pedaço de pau logo na primeira tela, dá de lado, assim, que ele bate de lado, dá aquele efeito do monstro estourando na parede, assim. Nossa, que é isso? Coisa inovadora. Que coisa fantástica. Inovadora não, porque não era, mas tipo, como os caras tiveram coragem de colocar uma coisa tão escrota na tela? Não, isso daí, se você for ver, nem em filmes atuais tem uma coisa. Se dá uma paulada, o cara estoura na parede. Você não, já viu alguma coisa disso? Pesquisando aqui, graças ao nosso. Porque a gente aqui é tudo embasado, né? Todo mundo formado em Parando pra pensar, tirando o Robocop, você nunca viu violência gratuita dessa forma. É, só no Rambo 4, né? Então. E filme do Tarantino, mas nem filme do Tarantino cheira. Não, você dá uma paulada, o cara explodir na parede, estourar na parede. É, isso é uma das várias coisas, né? Aqui na pesquisa rápida, super embasada, super confiável do Google. Pai dos burros. É o Google, o pai dos bulls hoje. Splatterhouse vem do termo lá do Casa do Espanto? Romero. Não, não, não do Romero, que é... Romero Brito? É, o Romero Brito, aquele grande cineasta. Você viu o vídeo, viu o vídeo da menina falando que era o Picasso? Mais ou menos isso aí, né? O Romero Brito, o grande cineasta do filme Zumbi lá, César Romero, ele determinou esses termos. César Romero pra mim era o Coringa do Batman. César Romero é o Coringa. vamos pesquisar direito aqui. Splatter. Splatterhouse era tipo Casa do Espanto? Não. Casa da Meleca? Splatter Movies. Casa do Splat. É, Splash, Split Splat. Splatter Movies aqui, ó. Filmes do gênero Splat. Fugiu o nome do cara. César Romero, Romero Brito, quem mais? Homer Simpson. Jorge Romero. Agora sim. Despertar dos Mortos Vivos. Dawn of the Dead. Todos esses filmes de zumbi. Ele cunhou dois termos no cinema na prática de filme que ele tinha, né? É, filmes de terror com bastante sangue. Samba Squart, sacanagem, né? Sangue e tripas voadoras. Que era o gore splatter que ele cunhou o termo. E o Splatterhouse vem daí, né? Tipo, o próprio título já falava o que você tinha que esperar. Só que a gente, como pequenos brasileirinhos, né? Anos 90. Foda-se o que era isso aí. A gente não sabia, a gente só viu o que a gente tava vendo. Via que tinha alguma coisa de terror, aquela coisa. Nossa, esses caras plagiaram o Jason na cara dura, né? Tanto que na sequência eles mudam um pouco, né? A máscara lá muda. Eles modificam um pouco a máscara. Modifica. Tem muita semelhança. No primeiro é exatamente o Jason, né? Mas aí também tem aquelas coisas do... Também tinha coisa de censura, né? Da japonesa com a americana. É, na japonesa era uma máscara de kabuki, né? Não, a máscara, tipo, ela parecia uma... Foi assemelhando... Primeiro parecia máquina de... Máscara de rock, né? Depois ele foi assemelhando mais a uma caveira, né? Na versão americana, eles colocaram uma máscara vermelha estranha. É, simplesmente tentaram modificar o frame. Pra não ficar igual o Jason. Mas que já começou naquela época a rolar direitos autorais e tal. Então é, ele... Com certeza. Eu não sei exatamente explicar. Tinha umas coisas assim... É, censuraram um pouco, diminuíram um pouco a violência, né? Nas versões. Aí naquele caso é aquela coisa, né? Você prefere sempre a versão mais que tem mais sangue, né? Tanto tinha um boss, né? Tinha dentro de uma catedral, né? No Splatterhouse 1, que é uma cruz invertida, né? Aí tipo, eles tiram, né? Eles tiram na versão americana. Versão americana. Vamos pegar pela sequência então, porque como são três jogos, ele conta uma história lançada e no Mega Drive começa do 2. Você só teve Mega Drive e não teve acesso ao Mami ou ao Arcade, né? Você nunca foi lá no Shop Center jogar arcade? Não, é tanto porque era uma máquina rara. Era uma máquina rara. Você não achava. Ela não era uma máquina comum, você não, né? Não ia ficar sabendo o que aconteceu. Em suma, no que se trata Splatterhouse? No caso, ele não conta história, né? Uhum. Isso daí você encontra pesquisas na internet. Assim, o jogo ele não mostra, assim... No primeiro ele não mata. Ele não é conta uma história, simplesmente é uma cena. Mostra ele com uma moça, né? Protagonista com uma moça simplesmente parece uma tempestade, assim, né? E eles correm em direção a uma mansão. Aí, nisso daí, quando eles entram na mansão, você só ouve o grito dela. É, tipo... Uma coisa assim. Você só ouve o grito dela. Alá, Michael Jackson. E já começa a história ele já com a máscara, entendeu? Ele não tem nenhuma explicação, assim, por escrito, nada. Fantástica. É, você deduz, né, o que acontece. Aí, tipo, tem a explicação na internet, né? Que falam que eles eram estudantes paranormal, né? Coisas paranormais, né? Eles vão fazer tipo uma investigação nessa casa. Rick. É. A gente vê, mas descobre mais sobre o que é o Rick. É, Rick e Jennifer. Eu não lembro exatamente. Não sei se exatamente se o nome do. Do cientista louco lá paranormal era Dr. Geist, alguma coisa assim? Dr. Geist. É, algo assim, né? Uhum. Eles vão, tipo, investigar o paradeiro dele. Então eles vão até aquela casa. Aí que acontece já essa cena. E ele já acorda, já com a máscara. E a Jennifer desaparecida. E aí já. O jogo, assim, não tem nenhuma história. Simplesmente você já vai lá, já tá com a máscara e já começa a esmagar os bichos na parede. E vai passando dungeon por dungeon. Vai passando pra você tentar... Tem um festival de coisa bizarra. É. Mão que anda sozinho. Ai, que... Nossa, dá um não, só coisa medonha. Mão que anda sozinho no chão. É, torsos. Torso partido, cabeça no chão. Pedaço de tripa. Bicho apodrecido. É, tipo, os bichos deformados. Ah. Aquele negócio, né? Você pega as armas, patifa os bichos na parede, arranca a cabeça. Calibre 12, hein? Calibre 12, estoura o bicho. Você parecia que tava mijando na parede. Aquilo então, lá que você colocava isso daí tem, desde a primeira versão, né? Que é pra pegar, isso daí no caso era pra pegar o item que tá na parede, né? Uhum. Que eu usava também pra fazer que tava mijando. Fingia que tava mijando, pra fazer xixi na parede. Sim. Aí no primeiro, beleza, essa mina foi sequestrada, você chega lá, Jennifer no caso, né? É. O Rick, você como o Rick, controlando o Rick. É. Rick Bonadio. Pelo que eu lembro, ela tem. Uh-huh. Ela é ruiva na primeira versão. Sim. O que acontece? E o final é super feliz, né? Como bom produto japonês. Sim, então. Então os monstros eles levam ela, né? Sim. Sequestram ela. Então você tem que ir lá percorrendo o caminho, assim. Aí você luta contra todo tipo de monstro, né? Esse monstro deformado. O primeiro chefe, inclusive, é uma sala cheia de carne. Uhum. Começa a pular uns vermes, né? Coisa horrível, meu Deus. Os vermes que eles pulam no seu pescoço, grudam em você até te matar. Eles saem de qualquer lugar, porque a tela inteira é todo um bolo de carne. É, era um negócio que você já ficava com mal-estar naquele gráfico com 16 bits. Não, porque é bem feito, se for ver. Pra hoje... Não, porque se você for ver, você sabe que é aquilo lá. Você olha torsos partidos, monstros deformados, cabeça aberta com o olho exposto, assim, escorrendo sangue. Esqueleto enfiado dentro de saco, corpo pendurado, correntado na parede. Coisa desse tipo, né? Tipo, e poça de sangue. E todas essas coisas bonitas. Um inimigo mais escroto que o outro. É, sim. Aí tem os chefes também, né? Então você não tá... Os chefes são um show à parte, né? Chefes do segundo caso seriam portugueses. Você luta contra aqueles efeitos portugueses, sabe? Sim. Objetos te atacando, faca. Mas, tudo coisa da época, do cinema da época ali, né? Uhum. Você luta contra cadeiras, né? Voadora, cadeira voadora. Uhum. O chefe é um quadro, assim. Inclusive, quando você derrota ele, ele sai, parece com um fantasma, né? Uhum. De dentro do objeto. Então você vai seguindo. Andando pra frente. Aquele luta de rua, como ele nasceu, né? Vai, sim, pra frente e pra trás. Não tinha aquela noção de semi-terceira dimensão que você podia andar. Até aí você vai passando por várias áreas, né? Tem as telas, várias áreas. A dificuldade ela vai gradualmente aumentando até ficar bem extremamente difícil, né? Dependendo da grau do jogador, né? Tem também... Eu já assumo. Eu não terminei esse jogo. Então, Eu também. Inclusive, né? A versão de arcade é difícil, né? É, come ficha. Arcade é pra roubar a ficha. Então. É, porque... O jogo de arcade difícil é pleonasmo. Não, que é assim... O jogo de arcade foi feito pra ser difícil. Se você pagar, você passa. Uma característica interessante do Splatterhouse de arcade é que é o seguinte, você... Nem pagando, você passa. Você sempre, quando você morre, você volta do início da tela. Puta que merda. Então, mesmo você colocando ficha, você é obrigado a passar a tela inteira com a ficha. Não adianta você não vai colocar, ele vai começar do lugar onde está. Não, você volta pro começo da tela. Então, você é obrigado a passar a tela inteira com aquela ficha. Caraca. Entendeu? É uma coisa que eu achei legal, no caso. Ghost in Ghost. É, tipo, é coisa parecida com Ghost in Ghost. Ghost in Ghost já é uma coisa mais... Bem mais comem ficha, né? Porque Ghost não tem nem barra de energia. Nesse caso, ele tinha uma barrinha de energia, entre aspas, seriam... Três hits. É, seriam os hits que ele pode tomar. que não são recuperáveis, não cai carninha também. Você tem que aguentar com o número de hits que você pode tomar, tem que passar a tela inteira. Mais o chefe. Aí você vai avançando, né? E tem chefe assim que você... Ele tem certa semelhança com algum filme de terror, assim, sim, entendeu? Tem um chefe assim, inclusive, que ele tem duas serra elétrica e um... Parece um saco na cabeça, assim, né? É, uma saco que ele parece... serra elétrica na cara dura. É, ele é tipo um... Baseado no... Letterface, né? Uhum. Daí você vai passando por vários lugares, né? Até chegar no parte que você tá a ponto de resgatar a Jennifer. Só que o que acontece? Spoiler é válido? O jogo é velho? Não, o jogo é velho. Você não jogou porque não quis. Então. E tem no YouTube. Ou porque você não nasceu na época. E outra, esses jogos dessa época, o forte não era história, vamos lá, né? Não, mas a história é interessante. Não, a história é interessante, né? Porque, tipo... Brother House segue, até trouxe porque a história dele é interessante. Ele segue aquele padrão de você salvar a menina. Sim. Ah, aquele negócio, ó, o cavaleiro... É salvar a princesa. Não, é tipo, ele não é o cavaleiro e ela também não é a princesa, né? Aí, no caso, pelo que eu vi, eles eram namorados, né? Eles não eram... Aí, tipo, ele encontra... Quando ele reencontra ela, ela pede ajuda pra ele, só que ela acaba virando um monstro. Ele é obrigado a lutar com ela. É obrigado a lutar com ela e acaba matando ela. Ele não consegue salvar ela. Aí tem uma cena triste, né? Não dá tempo, né? Porque assim, os monstros mesmo que pegam ela começam a fazer uma experiência, né? Não sabe. Ele não chega a tempo. Então, ele. Quando ele coisa, ela vira um monstro. Ele é obrigado a lutar e matar ela. E ela vai pro inferno? Então, isso daí é mais pra frente. Então, depois o que acontece? Segue a história, você é obrigado a continuar até a partir do final da mansão, né? No caso, os monstros começam a evacuar em chamas, tela inteira pegando fogo. É, ele entra. Eu não sei exatamente explicar. Uma outra dimensão, né? É, porque ele entra num lugar que é estranho. Além do jogo ser estranho, né? Começa a ser mais estranho. Porque como o jogo ele não tem nenhum diálogo, nada, você só faz suposição. Depois que ele perde a Jennifer, que supõe? Que ele vai atrás de vingança, certo? Sim. Então ele vai tentar destruir o centro da casa. É, o coisa dos monstros. Aí você entra num lugar estranho. Eu assimilo aquilo lá com o termo feminino, sei lá. O termo masculino não existe. Não, que começa a sair uns bichinhos. Brotar do nada e parece uns fetozinhos. É horrível mesmo. É, então. E no final daquilo da tela tem um coração. Tem que ser desse seu sarrafo, que seria o último chefe. Não seria o último chefe. Ah, tá. Então, é uma coisa estranha porque ele não segue uma lógica. Uma lógica, porque depois daquela parte é o final. Então você vê os bichos pegando fogo, fugindo, né? É tudo em chamas. Aí no final parece que seria o espírito ou... Encarnação do Dr. Guest, né? Aí você vê uma cabeça assim totalmente deformada, parece uns braços queimados. Então você é obrigado a lutar contra ele. A máscara, ela te dá poder, né? Pra ele vira tipo uma forma monstruosa, né? Só que ele ganha os poderes, né? A máscara meio que protege ele, né? Dá poder pra ele. A máscara depende dele pra prosseguir e ele depende da máscara pra ter esse poder. Depois que você derrota o Dr. Guest, né? Ele acaba sozinho. A máscara se quebra, né? E ele acaba sozinho, porque ele não conseguiu salvar a Jennifer. Como bom produto japonês, eu tava falando, né? Afinal, é uma... É, então. Soco no rim. Só você ver aquele cenário assim, tipo, o fundo tudo em chamas, da mansão em chamas, ele embora sem a máscara, aí no final dá aquelas coisas de filme de terror. No final aparece, os pedaços da máscara se juntam e a máscara voa contra a tela. Esse é o primeiro Splatterhouse. Aí, isso era máquina, né? Isso era máquina, era arcade. Depois ele já começava na versão caseira, né, no Mega Drive. E já começa do 2. Então você já não sabe o que aconteceu no primeiro. No 1 você já não sabe exatamente o que não, aconteceu. Não, porque no 1 não tem nenhum diálogo. No segundo, ele já na apresentação, ele já tem o diálogo. Parte escrita, né? Da apresentação. Ele fala assim que tipo... A máscara fala que eu posso te dar poder e você pode salvá-la, né, novamente. Só eu que tenho poder pra isso. Você pode salvá-la. Então o que acontece? A máscara ela fala que ela ainda está... Espírito dela, né? A fórmula espiritual dela ainda está existe, né? E que ela vai dar poder pra ele chegar, ele ir lá. No caso da Jennifer, ela tá no inferno, né? No outro plano, né? Seria como um inferno, né? E ele é obrigado a ir nesse outro plano pra resgatar o espírito dela. Bom, e de que questão de jogo que mudou? Bom, mudou bastante questão gráfica, porque Mega Drive máquina, né? Não precisa nem... É, no Mega Drive eu pensava que era quase o Altered Best a jogabilidade. De certa forma, mas a diferença respondia bem pra caramba. Responde bem até hoje, o controle. É inacreditável como responde. Você dá o toquinho e ele responde na hora. Coisa que o Altered Best, pelo amor de Deus, né? Aquele chute. O cara dá meia hora. O cara tem 5 estágios de frame pra chute. É, o cara ele tem uma dificuldade pra bater nos inimigos. Que, talvez seja excesso de bomba, né? Daí você explica pra você não usar bomba que você vai ficar lento. O Altered Best é uma grande. Quanto mais forte você fica, mais lento. É, você fica mais lento. Você ganha força, mas você fica feio, lento, você fica burro. É igual de verdade, você acaba sendo deformado, né? É, você vira um monstro. Aí no caso do Splatterhouse, não. Jogabilidade, ó, sem ter o que falar. Mas o gráfico perdeu um pouquinho, né? Sim. Mega Drive. E agora temos uma história. Sim. Aí no caso ele vai pra resgatar ela. Então ele tem obrigado a voltar na casa. E já começa daquela mesma forma, né? Não tem aquela explicação, tudo. Você já começa com a máscara cacetando todo mundo. Que é aí que vem aquela coisa de dar um soco, o bicho esparra, vira um vômito. Dá uma pedra de pau e gruda na parede. Ele mantém todas as características da 1. Ele não tem diferença nenhuma. É o mesmo jogo, praticamente. É, tipo... Mudou a roupa, mudou um pouquinho a massa. Totalmente sequencial. A dinâmica do jogo ainda continua a mesma, né? É praticamente a mesma. É, exatamente. A mecânica é quase igual. A do... Tem pouca diferença, o nível diminuiu um pouco, né? A dificuldade é um pouco mais fácil, né, em relação com o arcade. E prossegue da mesma forma. Você vai lá, vai espatifando os moços. Você não tem que explicar nenhum. Passa por lugares horríveis. Coisas horripilantes, tripas voando. Então, até finalmente você chega na casa novamente. Na casa ele... Após passar, né, chega numa determinada parte que... Não dá pra explicar direito o que é. Os lugares que ele passa. Tem uma parte que tem tipo... Parece um lacre, um portal, alguma coisa assim. Ele faz... Cita umas palavras lá, não sei de onde ele aprendeu. Se é a máscara que vai se poder pra ele. Não, deve ser a máscara, com certeza. E a máscara abre esse portal. Então você vê o espírito da Jennifer. Aí os monstros com Mias e puxam o espírito dela de volta. Aí começa a sair os pedaços da Mias e, né? Te tacando, né? Que é... O que inclui é... Braços, cabeças voando, de várias coisas deformadas. Muito sangue. É, sangue não digo, mas eu digo, sabe, parece que você tá lutando contra um monte de tumores. Pior que sangue. É, você luta contra umas coisas que é um jogo estilo açougue, sabe? Você parece que você tá... Dando um soco na picanha, dando um soco na maminha. É, você parece que tá constantemente lutando contra nacos de carne. Após o portal aberto, sai uma coisa indescritível, que é montado de várias partes, de várias coisas, né? E ele é sugado por esse portal. Daí, tipo, na queda desse portal, ele luta contra várias coisas indescritíveis de novo. Você não sabe se é fantasma, o que é aquilo lá. E finalmente... É, parece aquelas coisas do... Que é doutor da Globo lá, o... Padre Quevedo. É. Fenômenos catablásticos. São ectoplasmas. Ectoplasmas, né? São ectoplasmas voadores. Aí finalmente você consegue. Você chega no final desse abismo, né? Você encontra, tipo, a espírito da Jennifer aprisionada num cristal. Você liberta ela desse cristal e aparece um. E você tem que fugir. Né? Durante essa fuga, você é seguido por um ser espectral lá, sei lá, que eu falo, que parece com o Tron. O Tron, você foge do... Puta, qual que é o nome do chefe do Virtual Fighter? Ah, não sei. Que era um negócio assim também, que era brilhante e não tinha forma nenhuma. Era um homem, você foge num dos homens mais brilhantes do videogame. É. Então simplesmente você foge com ele. Na pesquisa que eu fiz, eles chamam aquilo lá de Evil One, né? Seria o maligno, né? Mais pra frente é explicado que... É uma entidade concorrente, a partir do momento que ele abre aquele portal pra resgatar a Jennifer, ele tira o lacre que selava os demônios. Só que nisso daí daí tem essa parte da fuga, quando finalmente eles conseguem fugir, né? Parte segura, né? Seria... Eu não lembro como que chama. Tem a... Pix. Vamos falar que tem a praia com a floresta, assim, né? Ele tem um nome pra específico. Fora do lago, né? É. Após a fuga deles, né? Aí eles se enfrentam com aquela coisa disforme que saiu junto do portal. Uhum. Daí você vai lutar contra cabeças voadoras de cachorros, de seres humanos e coisas deformadas. Mas dá-lhe coisa deformada e bizarrice. O jogo inteiro é só Depois que você derrota isso daí, finalmente eles ficam junto. Aí tem uma cena bonita dos dois juntos, com aquela alvorada. Aí você fala, finalmente se acabou o pesadelo. Caralho, né? Puta que pariu. Né? O pesadelo finalmente acabou. Aí, tipo, a casa. Você vê a casa lá funda no meio do lago. Uhum. E aparece os dois juntos, abraçado, e você fala, o pesadelo acabou, e com uma música muito emocionante, a lágrima corre nos seus olhos. E a máscara. Depois dessa cena, do fundo do lago sai uma cabeça e voa em direção à tela, e aí você escuta o grito da gente de novo. De novo? Na mesma história? Sim. No primeiro... inclusive aquele negócio, a Jennifer ela é ruiva na primeira versão, na segunda ela tá loira. Aí talvez quando vai pro inferno, volte loira. Queimou os cabelos do cabelo. É. Cabeleireiro do inferno manda bem, mano. Então. Aí depois tem a 3. É um show à parte, né? É. Porque eu não conhecia dois, eu pensava que eram dois jogos diferentes, né? Inacreditável. Sim. A 3 eu achava fantástico, porque eu ia na locadora, eu via aquela capa, começa a capa da 3 é sensacional, né? Sim. Aquela arte. Ele com puta do machado que não, você não acha nenhum machado no jogo. Mas... então isso que eu falo, eu pergunto, tinha machado no jogo? Ele com puta do machado e um bicho virando a esquina assim. Sim. Tentando, tipo, meio que tentando pegar ele por trás. Ele meio que esperando o bicho virar a esquina pra dar na cara, né? Sim. Tipo, traduz bem o que era escrotismo. Sim. Capa de jogo de videogame vai se fuder. Lembra o Streets of Rage que tá a Blaze lá, parece uma. Qualquer outra coisa. E o Max, né? O grandão, Streets of Rage 2, ele é careca, ele chega no jogo. Nada a ver. Como falar? Com a Blaze dando uma rasteira, o Max dando uma cotovelada no cara, né? É. Chega lá, não tem nada a ver. A Marley, né? Marley que eu diga, né? Soltando um golpe de fogo. Marley soltando fogo no Chrono Trigger. A Marley soltando golpe de fogo e ela é de gelo, né? É. Eu não joguei isso aí dessas bizarrices. Capa de jogo, tem muita capa roubada, puta merda. Sim. Esse era um dos poucos que a capa era roubada, né? Mas assim. É, tirando o machado era legal. O jogo era bom pra caramba. Mudou, tipo, ele cresceu, né? Sim, ele é bem semelhante ao Final Fight. Assim, o Splatterhouse 2 é de 93. Deixa eu ver aqui o 3. Splatterhouse 3, no celular, no database. 93, não, um é de 92, outro é um ano de diferença. E a mesma produtora, os caras fizeram puta de um outro jogo, né? Caraca, lembra o Streets of Rage e o Final Fight? Ele já era uma luta de rua de verdade. É uma luta de mansão, no caso. Luta de mansão, não era luta de rua. Luta de mansão de 20 e quantos anos atrás? Vixe, não sei, eu sou ruim pra caramba de matemática, eu sou de humana. não manjo nada dessas coisas de biologia. Não, somou aí, esse negócio de biologia de somar número aí, eu já não manjo. 93, vindo 2006, 93, 0, 1, 20. 22? 23. 23 anos atrás. 23 anos atrás, exatamente. Rapaz, a semana que vem, hein, ó. Essa semana que faz aniversário do Splatterhouse 3. Olha? É, ó, interessante. O 23 anos. Pois bem, era outro jogo. Sim. Nossa, não tem compara. História, tem história, começo, meio imagem que... digitalizada, dos atores, já né? Já tem abertura. Sim. Já é um ator de verdade, já é uma pessoa. É crível, né? É mais crível. Seriam umas fotos digitalizadas e tal. Uhum. E o jogo tem uma diferença para os demais jogos da época, inclusive, que é vários finais. É, eles têm... Vamos falar com a única pessoa que terminou esse jogo aqui. Tem 4 finais. Não sou eu. Eu ia falar que tinha sido você. Claro que fui eu. Eu não, nem no caso, o que tem mais para falar é da 3, né? Uhum. E tem também a versão mais recente, né? A versão mais recente vai deixar... um pouquinho mais pra frente, mas a 3 vão falar que é uma pérola videogameística. Ah, sim. O que vale? O 3 é fora de série. Então, pra quem nunca jogou assim, tipo, ia ser muito interessante. Porque, tipo, ele é aquele jogo que é legal, entendeu? Tipo, não tem como você falar, ah, esse jogo é ruim. Não, ele é legal. É, o 2 é aquela coisa, aquele beat'em up antigo, gostou do termo? Não, mas é aquele negócio. É aquele você... antigo, anda pra frente e anda pra trás. Você vem estourando o bicho, você já, nossa, entendeu? É, o 2 você acha bonito estourar o bicho, mas é aquela jogabilidade, apesar dele responder bem, é vai pra trás, bate, vai pra frente, bate, vem o bicho pulando. É como que fala aquele negócio que só tem uma... É uma linha só, pra frente e pra trás. Uma linha, aquele lá ali... Side-scrolling. É. Nesse daí você tem, tipo... Já tem a terceira dimensão. Sim. Terceira dimensão, inclusive, né? Ele para de mijar na parede, né? É. Ele não tem mais aquele negócio pra pegar as coisas na parede e mijar, né? É, e graças ao advento do Final Fight, do Streets of Rage... Exatamente, é a mesma forma. Pegaram várias coisas, tem o botãozinho do especial... Só que aquele negócio, ele continua estourando os bichos. E né? Bichos os bichos legais. Lá tem uma mecânica mais diferente. Tanto que o bicho, assim, ele tem seria duas fases, né? Uhum. Bicho, ele tem uma fase que ele tá... Vamos considerar assim. Que ele está bom. E outra fase que ele está... Como falar? Despedaçado, faltando pedaço. É, no caso ele tem duas fases. É uma fase ferida, né? Uhum. Que ele fica todo esmelecado com... É, tinha um os próprios fluidos dele. É, tinha um que, que ele vinha, você dava uma muqueta na cara dele, ele estourava a cara e só ficava a parte de baixo da boca, não era? É, então, esse daí seria o primeiro chefe. Ah, o primeiro chefe. Cabeça dele cai, ele fica só com a parte maxilar para boa. 100% agora. Aí, nesse caso, é a diferença, né? Daí, as armas... Nas outras, aquela coisa. Você tinha as armas, você testava os efeitos, né? Da arma. Uhum. Mesmo se o personagem ficando um pouquinho mais lento, ou pior, você pega a arma. Porque você sente aquele prazer de... Culhambar com a... É. Dependendo do monstro, né? Uhum. Na 3, você já ficava tentando testar o que acontecia. Quando você pegava a arma. Os caras elevaram a impossibilidade. É, então. Inclusive, quando você pega um pedaço de madeira, assim, um item de esmagamento. Ele catava, ele batia no bicho, o bicho espatifava no chão, assim. Tinha um... Dependendo do bicho, né? Tinha um que você batia, saía um negócio que eu não sei o que que era, parecia um... Tem um que ele abre, assim, um pedaço do peito do bicho. Se dá pra considerar peito, porque o bicho é... Humanoide. Ele é disforme, entendeu? Humanoide. Ele abria um pedaço dele. Tinha uma... As armas que era tipo lâmina. Quando ele matava o bicho... Tinha um bicho... Primeiros bichos, né? Os comuns. Parecia um esqueleto, só que ele não tem braço. Inimigo nível... Ele só é um torso, né? Uhum. Só tem perna e torso. Você acertava... Saía um órgão de dentro dele. Eu não sei exatamente o que era aquilo lá. Se era um rim, se era um fígado, né? Tipo, saía um órgão de dentro dele quando você matava. Aí tinha um outro que ele agachava no chão... A cabeça dele, a parte da frente dele, dividia. Ele agachava no chão assim e a cabeça dele abria. Tinha um que ele cortava literalmente o torso do bicho no meio, né? Ele caía no chão e alguns bichos ele cortava a cabeça. A cabeça saía voando. Nem no Gears of War hoje, que você mata os bichos com uma serra elétrica, saía tanta coisa nojenta igual você. Então, não, mas que aquilo lá saía órgão de dentro do bicho. E cada bicho assim tinha duas, como eu falei, né? Tinha duas fases. Tem um bicho lá que o pessoal... Eu vi até que tinha um comentário especial. Que o bicho parecia um cachorro. De três patas. Né? Na primeira fase ele tem olho e tal. Quando você muqueta ele... Ele fica sem olho com a cara toda sangrando. Nessa segunda fase tem muito... Os monstros quando tá na segunda fase... Tem alguns que mudam o padrão de ataque dele. Ele muda... Ele vai meio que no segundo estágio mesmo. É porque o bicho ele morde, né? Ele morde e ele vomita em cima de você. Porque só tem golpe bonito. Golpe da vomitada. É, ele morde e te vomita em cima. Aí, depois dessa segunda fase, aí é uma coisa que chegaram até a falar pra mim que ele fica excitado. Porque, tipo... sai um negócio estranho do meio dele. Que sei lá o que é aquilo, né? Ai, cara. E é um golpe meio nojento. Não sei o que é aquilo lá que sai de dentro dele. Aí tem pessoas que chegaram a falar pra mim que ele fica excitado. É, não duvido não. Vai saber. Meio bizarro. Você colocaria sua mão no fogo pelo Splatterhouse? É, então. Aí no caso tem aquela coisa, o primeiro chefe essa daí que cai a cabeça dele, fica só a parte do maxilar pra baixo, o ataque dele muda, né? Ele sai um braço de dentro dessa parte que fica aberta da cabeça dele. Sai um braço assim dentro e te ataca com aquilo lá. Então ele muda o padrão de ataque, né? Nessa segunda. Dependendo da fase que ele tá. Isso aí é uma das coisas diferentes. Fora que tem salas que não tem nada, que um amigo meu carinhosamente falava que não passava naquela sala. Tem uma sala que tem um quadro parecido da Mona Lisa. A hora que você passa lá, o quadro ele corta assim, faz uma marca de garra. E começa a escorrer sangue no quadro. Nossa. Ele falou que tinha medo dessa tela e não passava naquela parte porque ele tinha medo. Não, e mudou muita coisa, né? É, e tanto que ele é dentro de uma mansão, né? Uhum. No caso, o que acontece? Parece que passou alguns anos. Aparentemente, depois de todos esses negócios, o cara não tem trauma, né? Deve trabalhar normal, né? Normal, você arranca as tripas de uns bichos aí. Não, tá primeiro vendo? Você. Domina, morre, vai no inferno. Primeiro você mata, você vai lá, busca ela, traz. Pois. Não, tá tranquilo e favorável, né? Beleza. É isso. E ela ficou. Ele faz o sinal ela do ficou Ronaldinho, morena. Né? É, tá tranquilo tudo de boa. E favorável. E novamente a máscara pra te dar o poder. Então, o que acontece? Daí, tipo, a Jennifer lá, por algum motivo estranho, ela já foi ruiva, já foi loira e agora é morena. Isso que é mulher, hein? É. Várias em uma. É. E ele já tem um filho, né? Ah. Um filho pequeno. Até que enfim, né? Evolução da história. É. E eles moram numa mansão e tal, né? O David. Moram naquela mansão, não sei, não fala exatamente como eles compraram ou herdaram ou um tio deu, sei lá, né? É. Aí eles simplesmente moram lá feliz, né? E os monstros. Parece que os monstros eles vêm atrás dessa vez do filho dele. Daí começando a história, parece que os monstros queriam. A criança tinha algo de especial. Parece que ela tinha. No caso, ela tinha poderes paranormais e tal, né? A Jennifer foi fazer as unhas quando ela foi pro inferno. Provavelmente. Ah, é. Isso daí não é explicado na história. Uhum. Furos do roteiro. Aí. Assim como a origem da máscara, né? A origem da máscara nunca foi revelada, exatamente. Tanto que simplesmente ele aparece com a máscara. Daí ele. Na mecânica do jogo, ele tem que salvar nas fases. A fase ele entrou uma coisa. Entrou tempo, né? Aí, tipo, baseado no tempo, ele muda. O final do jogo. O acontecimento e influencia no final. Tanto que na primeira fase é o seguinte: você. A Jennifer, ela tá no lugar, você tem que chegar mais ou menos nela antes de determinados eventos acontecer. Porque mostra primeiro ela. Ela. No lugar, né? Parece que ela. Pelo que fala, parece que ela tá perto de um túmulo. Então o monstro aparece lá. Você tem que chegar antes de determinados eventos. Porque senão depois o monstro ataca e acaba matando ela. Tem que chegar lá, salvar ela. Então você. Já mudou bastante o gameplay. Porque assim, ele trava, prende você numa sala. Sim. Você tem que matar os monstros. Matam os monstros, destrava todas as portas. É, você é obrigado a matar todos os monstros da tela pra. Aí destrava as portas, os e a mansão ela tem um andar, representa cada tela um andar. Sim. No andar, ele tem um mapa pra você seguir e tem um ponto certo pra você chegar. Você tem que chegar, fazer um caminho, de, obviamente, mais curto e matar os bichos rápido. Tentar pegar a tangência, matar os bichos rápido antes do tempo terminar. Uhum. Algumas telas, o tempo não influencia. Mas outras é determinante pro final do jogo. No caso, a primeira tela, você é obrigado a chegar lá antes do tempo acabar, senão você perde a Jennifer. E isso já muda o final. Né? Jennifer morre. É. A Jennifer, ela é morta por um monstro. Tá, aí, menina zicada, sim, da porra. Então, mulher, imagina. Tem aquele negócio também de você. É louco, isso conseguir. É isso que eu chamo de mulher problema. Você conseguir chegar nela antes do monstro. Que daí abre um estágio especial. Não, você imagina, minha mulher é meio problemática, né? O cara fala pra você. Mas não seria problemática, né? Minha mulher é meio problemática? Você tem uma família complexa, sabe? Minha mulher é meio problemática. Qual que é? Ela gosta de ser sequestrada pros bichos do inferno. É. Ela tem tendência a morrer. Ela tem tendência a ser sequestrada pelos bichos do inferno. Foda. Naquela negócio, dependendo do. A primeira tela você tem. Acontece. Dependendo do tempo, você consegue definir três caminhos diferentes. Uhum. Salvo ou não a Jennifer, né? É. Se você conseguir chegar antes do. Parece que é antes do. Coisa marcador. Menos de 3 minutos. E se chegar a menos de 3 minutos. Na versão japonesa e americana, a japonesa é mais fácil. Ela tem mais tempo e os monstros são mais fracos. Uhum. Né? E tem um golpe que é diferente, né? Até que enfim, né? Porque o pessoal fala tanto que o japonês gosta de jogo sub-humano, né? Não, a versão americana é extremamente mais difícil do que a japonesa. Interessante. Né? Então, lá no caso da japonesa, parece que é 4 minutos. Na americana, antes de entrar na casa dos dois. tipo 2,59. Se você fazer antes do 2,59, você encontra a Jennifer antes do, do evento do monstro encontrar ela. Uhum. Você chega nela antes do monstro. Se o monstro chegar nela, o que acontece? Ela é infectada pelo monstro. Então você vai pro estágio 2. No outro você vai pro estágio especial, você pula a segunda tela. E, no caso, tem o... de você deixar o monstro matar ela. Se o monstro matar ela, você vai pro estágio 2 igual. Só que a cena muda. Tipo, ele é... parece que ele é assombrado por uma espécie de portegais, umas entidades assim, né? Falando assim que você deixou ela morrer, você é fraco, coisa do gênero, né? Então muda essas cenas, que existem umas cenas entre determinados intervalos de tempo, quando você atravessa a porta, abre esses eventos dessas cenas. Cutscene, né? Cutscene. É, seria as cutscenes, né, do jogo. Uhum. Aí que tem aquela coisa diferente das outras, você tem o final... possibilidade de fazer vários finais. Você vai diretamente pro estádio do estádio especial, você vai do estádio especial pra terceira tela. Você não tem os eventos do nem a segunda tela, nem os eventos da segunda tela. Você pula a história. É, você pula uma fase. Apesar de você ganhar uma tela extra, você teoricamente pula uma fase, apesar de você ter uma tela extra. Aí chega o estágio 3, né? Que ele tá procurando o filho, que é o David. No caso, segue como terceiro, primeiro, segundo, terceiro andar. No terceiro andar, ele procura pela casa, né? Você tem que, é o mesmo processo, você tem que pegar uma tangência, né? Chegar no chefe o mais rápido possível. Ou seja, o jogo, o final bom ou ruim depende da sua performance. É, no jogo. Se você jogar bem, beleza. Se você não jogar... Eu, sinceramente, nunca nem salvei a Jennifer, tá? Sempre joguei o Splatterhouse 3, eu não consegui, por skill, né? Habilidade. Nunca tive habilidade pra salvar a Jennifer. Tanto que eu nem acreditava que tinha um final bom pra bagaça. Tanto que nesse daí acontece aquilo lá. Se você resgatar o menino a tempo, aparece ele no colo do... ele carregando o filho dele no braço, falando: David, você está bem. Se não, aparece o David todo zoado, morto, né? No braço dele. E ele fala: David, eu falhei com você. Aí a tela prossegue. Aí depois, mesmo inspirando ou não, a Darkstone é liberada. E você vai pra um estágio assim que não fala mais um... caso não tenha um andar, só estágio 6. Estágio 5. Ele não aparece o andar, ele simplesmente... o estágio é intitulado como The Darkstone, que é um estágio que dá a pedra liberada. Aí aí o tempo também não influencia. Você tem que chegar até a parte principal onde tá o Everyone, que ele possui já a pedra, a Darkstone. Aí é o mesmo processo, você tem que seguir, o tempo não importa. Se o tempo acabar, você não tem alteração nenhuma na história. Então, tá que enfim, né? É. Quando você chega lá, você finalmente enfrenta The Everyone, né? Aí você derrota, quando depois você derrota ele, simplesmente o Rick, ele fala, né? Isso tudo acabou. Aí a máscara revela realmente a verdadeira intenção que ela tinha. Como se você não soubesse, você tá jogando um jogo do Satanás, certo? Aí você está usando um poder do capeta. Qual que será a intenção da máscara? Por favor. Eu acho que a máscara queria só ajudar ele. Não, do bem. tranquilão, do bem. É só a paz e a prosperidade. Sim. Então. Qual que é a intenção da máscara? A intenção da máscara, ela simplesmente fala assim. O Rick, após derrotar o Everyone, ele fala assim: isso tudo acabou. Aí a máscara fala pra ele: sim, isso tudo acabou, Rick. Agora eu posso dominar o mundo. Uau! A máscara é pior que o capeta. Aí no caso é o estágio final, né? Resumindo, em suma, tudo isso aconteceu porque a máscara quis, ela auxiliou. É. E é isso aí, a máscara é a coisa do capeta. É, no caso a máscara lá usa o Rick. Poder do... ela usa o corpo... ela simplesmente ela deixa o corpo do Rick e usa o resto do... do corpo do Everyone. Do Everyone. Aí você... daí você tem uma hora pra lutar. Você contra a máscara. É, você tem 59 minutos. É, foi 59 feito pra você segundos, fazer o final mesmo, né? Entendeu? Pra derrotar a máscara. Você esperou 59 minutos? Então, eu fiz questão de esperar 59 minutos. o tempo simplesmente zera e nada acontece. Ah, nem se zerar não, mesmo? Não. O tempo zera e nada acontece. E na versão americana e japonesa? Não altera nada no final. Uhum. Entendeu? Aí, tudo bem, você derrota a máscara e fala. E dependendo do final. A máscara ela fala assim: Eu vivo da dor e sofrimento dos seres humanos. Esse seria o final ruim, né? Teriam três finais ruins e um bom. Eu vivo da dor e sofrimento dos humanos. Enquanto a dor e sofrimento existir, eu existirei. Acho que estraçalha. Ou seja, para a próxima. É, uma filosofia bem filosófica. Fiquei filosofado. Então, aí, é. Aí fala que o pesadelo acabou, que o mal foi os monstros, o mal foi desapareceu da face da Terra e o céu está limpo e azul. Aí tem a parte que define que é o que varia, que muda, a variação. O céu está limpo e azul, mas é, aí fala assim que no caso começar do pior cenário possível, você não salvou ninguém. Que Jennifer são Jennifer e David são somente uma memória na mente de Rick. Depois aparece somente uma foto, né, dos três juntos, falando Rick sozinho. Triste. Aí, também, aí tem a outra versão, que é só com o David, David vivo, que fala que, Jennifer somente uma lembrança. Aí aparece o David perguntando onde está mamãe. Cadê a mamãe? É. Daí no caso, depois tem a Jennifer, ela pergunta do David, né? Rick. Onde está David? É. E a última que é muda, o final, né? De limão. É, seria o final, que a máscara lá muda o diálogo. Ela, em vez de falar isso daí, ela fala assim: eu não consigo enxergar, eu não consigo ver mais nada, né? Uhum. Eu estou morrendo. E a máscara estraçalha. Daí finalmente mostra aquele negócio que a música é diferente. Sim. Que é aquela música bom. Não, uma música feliz. Não é aquela música de tensão, música Sim. de festa. Aí depois mostra, tipo... Final de novela. É, depois aparece a Jennifer com o filho dele e fala que Rick volta para sua família. Aí sim. Que esse seria o final bom, que depois de tudo isso daí, você... Ué, vai no psicólogo, tá... Tá tranquilão, né? Voltaram a morar na mansão de novo. É, não sei, né? Eu não sei, né, se vale a pena. Eu não sei o grau de otimismo que chega nas pessoas pra... pessoa viver de passar boa, por isso e ficar de boa, né? Morando na mesma casa. É. Tripas voadoras, vermes que comem você por dentro. Não, seres do se demônio. Se você for pegar exemplo, tem muitos exemplos que mostram filmes assim, que após passar por esse pesadelo, a pessoa não fica com trauma nenhum. É a mesma coisa. É, tem até citações bíblicas que mostram que a pessoa não guarda trauma e ressentimento nenhum. Não fala o negócio de Jó? Não, Jó, o cara não perde toda a família. Ferrou. Depois fala, depois Deus te devolve tudo e tá tudo de boa. Tá tranquilo, favorável. Tá tranquilão. Então, tudo acabou bem, então tá tudo bem. Bom, e aí acaba a série Splatterhouse. No caso, tem a de... A versão nova, que seria um remake da 1. Está a eu não versão... joguei porque o jogo sempre tava R$200. Então, achei que era meio caro. É meio salgadinho. E hoje em dia é difícil de achar esse cartucho. Que cartucho? Cartucho, o jogo, quer dizer, cartucho é que já tá... ele ainda tá há 22 anos atrás. É o que já tá puxando. E cartucho, mano? Ah, entendeu. Você entendeu. Achar o jogo Splatterhouse... Para 360. Aí agora nós tivemos o Splatterhouse para 360 PS3. Sim, eu não cheguei a jogar, né? Só vi uma cena. Só vi vídeo, cutscenes, vídeo e o vídeo do Velberan. Velberan é o cara que faz um trabalho foda, né? Sim. Que explica toda a história do início ao fim, cutscenes, não sei o quê. Ele também joga videogame há um pouquinho tempo aí igual a gente, né? Sim. Vou linkar o vídeo do Velberan, porque ele vai explicar bastante a história dessa versão 360 PS3, porque ele não jogou. Sinceramente, eu não joguei porque eu pulei do PS1 pro PS4. Eu lembro uma vez que, tipo, só vi umas partes lá que você abre umas coisas pra ficar vendo a Jennifer. Hoje ela tá com os gráficos bonitos lá, de calcinha lá, sei lá. É, o Splatterhouse novo é assim, qual que é o problema que eu vi nele que não me atraiu em nada, né? O gráfico dele, você fala, o gráfico é ruim? Não, ele tá muito... Acho que pela violência, né, que ele tem... Ele tá muito colorido. Não, não é que só é colorido, ele tá muito caricato. Pelo menos no Genesis, Mega Drive lá, o arcade, ele era, obviamente, aquele gráfico 2D, desenho, envelheceu bem até o jogo, né? Você consegue distinguir o que é o que. Ele tá crível. Uma coisa nojenta, crível. O do 360 porra, os carinhas deformados. Hã? Tá muito tum. Muito cartoon, parece que a Pixar tá se amassando os bichos da Pixar. Pixar. No caso, o que acontece? Sabe? Tipo, sabe aquele clima macabro do jogo? Pesado assim? Ele perdeu. Perdeu, ficou aquele negócio aí, uma fala noite assim, no museu. Aqueles filmes de terror da Hotel Transilvânia, né? Como que fala assim? Pega, por exemplo, Silent Hill. Uhum. A atmosfera mórbida do Silent Hill permaneceu. Ele permaneceu em todos os jogos da franquia. Até nos jogos que não saíram. Então. Inclusive o PT, né? É. Deu PT. No coisa dá a impressão, sabe, que ficou uma coisa. Sabe que nem Mortal Kombat? Você não fica, você não sente uma. Não tem uma atmosfera mórbida assim. Você até dá risada com os ossos. Entendeu? Você acha engraçado os Fatality. É, o cara tem cinco fêmur, né? Então, no corpo. Entendeu? Ele perde um pouco daquele negócio. Daí é aquele negócio, tira aquele pesado mórbido, né? Uhum. Tanto que eu vi lá, não sei se é easter egg, que é o negócio da Jennifer lá, de calcinha se insinuando pra você. É unlockable, né? Tipo, então, eu já achei meio... Destravável. Eu já achei meio estranho. Tipo, eu não curti, sinceramente, eu vi só gameplay, não joguei ele. Também essa sensação que você teve. Um jogo muito caricato... Perdeu aquela coisa. A nojeira continua. Tipo aquela coisa de joar sangue na tela que tinha no 2, que era chocante. Nossa, isso aí extrapola. Bom, é, o sangue continua. Gráficos, né? Da atual contemporânea. O sangue continua. Aquela coisa bate no bicho, arranca a espinha dele, bate nele com a própria espinha. Tem chefe que você mata escrotamente, estilo Mortal Kombat, tipo, você arranca a perna dele, mata ele com a própria perna, né? O Rick, versão escrotona, aquele. Que é o especial do 3, eles colocaram versão também. Versão monstruosa, direto. Versão monstruosa, né? Mas e aí, vamos dar uma nota pra série? Vai em bifes maturados, bife mal passado. 0 a 5 mal passado. Vamos em vermezinho de aproveitar, miase. Não. Vermezinho de miase? Ou teratomas, que são tumores gigantes. É, quantos tumores gigantes você dá do Splatter House? Vamos começar pelo clone. Teratomas. Quanto teratomas estourado na parede você dá pro... Pelo pouco que eu joguei, de 0 a 5, assim, uhum. Eu vou no 4,5. 4,5? Tá bom, tá? Muito, muito foda. Porra. Ah, eu dou 5, porque eu sou 5. Fã da série. Você é fã da série e não é suspeito. Não, porque a música é boa, o jogo é bom, não tem o que acrescentar. Não, porque se você for ver, é um jogo original. Uhum. Tem muito jogo assim que... Eles são originais porque não tem nenhum jogo parecido. Você pega, vai... Tem Mortal, Street of Rage... Uhum. Ele não tem nada assim... Que é igual. Tem coisas parecidas, mas não tem igual. Tá? Assim, uma coisa que equivale. E você, Vanderlei? Mandeco? Eu dou 5 pra cinco? Série antiga. Hum. Até a terceira. E uns 4 pelo novo, que não achei tão legal assim. Novo você chegou a jogar, né? Eu joguei um pouco as primeiras telas, uhum. E... Não gostei muito. É, o jogo não é ruim, como não, o jogo não é ruim. Bom. O jogo é meio... Mas não é... Não é, não é tem aquele negócio também do... Da versão de NES, né? Então... Que é em Tibi lá. Ah, né? A versão de NES. Isso aí não vi. Eu não isso aí é a coisa ver. De database. Então, isso daí eu só vi por vídeos no YouTube, então nem cheguei. Mas ele faz parte também do... Eu não sei nem a história. É, qual é ele ficou cômico, sabe? Uhum. Ele ainda... Ele ainda continua fazendo as mesmas coisas, bizarras, uhum. Só que ele já ficou meio cômico, sabe? É, sim. Esse daí eu não sei nem qual é a sequência dele. Parece que é o 1. Uhum. É uma sequência do 1, só que ele não é canônico, né? Vamos dizer assim, não é cristão. Não é cristão. Não conta pra história original. Só um jogo que existe. Eu dou num geralzão, também vou nessa faixa 4,5. Um jogo único. Um jogo que me fez relembrar dele e ter muito prazer em ver. É, coisas que você vê, nojentas. Não tem nada igual. Tá até os vários clichês que eles se apropriaram do cinema, né? Sim. Não, mas na época... O jogo ele evoluiu como franquia muito. O jogo cresceu muito de uma sequência pra outra. E, nossa, a trilha sonora dele é foda. Nossa. Do Mega Drive é uma das melhores trilhas sonoras de game de 16-bits, assim, disparado. É, né? Que tipo, ele ambientaliza a tela. Eu tiraria meio ponto dele, meio tumor, né? Que não é meio tumor dele por causa da versão 360 PS3, que sinceramente não me atraiu. É, não. Em um segundo. Eu não joguei. Sem considerar. Eu não joguei porque eu não gostei do que fizeram. Não que o jogo é ruim. O jogo pode, deve ser até fantástico. O jogo é bonzinho, mas você não tem aquela pegada de, ah, vou jogar até o final só pra ver tudo, pra ver se tem um final diferente ou não. Você fica meio desapego. Não estimula. É um desapego, você não estimula, né? Aquela coisa. É, ele não foi. Não é inovador. Ele é igual aquele. Aquele Double Dragon Neon lá, vai se fuder. Tipo, não é um jogo ruim, é um luta de rua, bem-vindo, mas como Double Dragon vai se fuder, né? Uhum. Ele manteve. Ele fez um remake. Um remake versão carnaval, né? Colorido e. Valeu, meu Deus. É, isso daí tem outro assunto pra falar que. Eu fiquei pensando. É, Maria. O nome da. Maria. É. Do. Mariah. É, Mariah. Daí eu fiquei pensando, pô, mas o que, que ela tá fazendo na esquina com aquela roupa? É, coisas pra pensarmos. Bom, a gente vai ficando por aqui. É muito bom voltar e fazer, produzir conteúdo pra vocês que estão nos ouvindo. Você gostou do programa? Não gostou? A gente vai ter novidades aí mais pra frente com respeito a vídeos. A gente citou lá no início do programa. E a gente continua aquele trabalho de subir nosso programa Super Dupe pra você ter um outro tocador, sem ser ficar agregando feed, aquela coisa complicada de podcast, né? Que não é todo mundo que tá ligado nisso aí. Gostou, não gostou, desgostou? Recomende nosso programa para seus amigos. Siga-nos no Twitter, comente aqui embaixo e crie uma discussão. É sempre bom ouvir. Chama seu vô pra ouvir. Chama seu vô pra ouvir. O que ele vai falar. Pra ver o que ele vai falar de Splatterhouse, seu vô. Né? Provavelmente seu avô jogou há 23 anos atrás, vai saber, né? Chama teu avô pra discutir sobre Splatterhouse e comenta aqui embaixo. Hoje em dia é difícil, eu mesmo ouço 1 milhão de podcasts e dificilmente comento alguma coisa, mas é sempre legal ter esse feedback de ouvir o que a galera tá pensando, beleza? Fique com a música de encerramento, sucesso! Sucesso! Comentem também First. vivo? Viver de purê de batata? Eu vivo. Vou explicar a história, né? Imagino depois disso aí. Uhum. Tem um camarada meu que ele zerou o VR. Sim. E ele não tinha grana pra comprar comida. Então ele comprou aqueles purê instantâneo. E todo dia o cara no almoço e na janta ele comia uma cumbuca de purê instantâneo. Uhum. Cara, passou assim mais de 20 dias e o cara tá inteirão ainda. Ah, mano, na Segunda Guerra na Rússia os caras comiam só batata em uns lugares, acho que dá certo. Sim. Não, mas é aquele purê de batata, tipo, que é sem pó, parece uma gelatina que você mistura na água quente e ele vira um purê de batata. Aquele caralho, sem pôr. Não é batata normal. Não, é. É sintético. Nossa senhora. É purê de batata sintético. Silicone o negócio. Se ele sobreviver, eu conto pra você. É colágeno de batata. Ele deve estar ficando amarelo. Ai, que merdinha. É um pão de batata. Nossa, ele deve estar com anemia na célula. Já. O cara não tem nenhum nutriente.